Eu sou o Vitor. Eu sou o Douglas. Estamos também na Rádio EMAP. É isso aí. Tell me where have...